noite, Tampelini. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para as possíveis trocas do São Paulo. A principal delas, talvez, Michel Bastos possa ir para o Flamengo em troca do Marcelo Cirino. À minha frente, ele, Guilherme Souza. Boa noite, Gui. Qual é o seu destaque? Boa noite, Tampelini. Boa noite, caro ouvinte. Meu destaque vai para a pequena limpa do Palmeiras no seu elenco. Seus jogadores provavelmente não vão continuar no time ano que vem. À minha direita, ele, Giovanni Antonelli. Boa noite, Giovanni. O que você traz pra gente? Boa noite, Tampelini. Boa noite, querido ouvinte. O destaque vai para os jogos juntos da NBA, com a vitória do Toronto Raptors sobre o Dallas Mavericks e também da quarta derrota seguida dos Los Angeles Lakers. Esse nosso repórter tem o sotaque, se fosse comentarista. E aqui ao meu lado, ele, Gustavo Yuzzi. Boa noite, Gustavo. Qual é o seu destaque? Boa noite, Tampelini. Boa noite ao nosso ouvinte. Meu destaque é para o jogo de ontem entre Real Madrid e PSG, com a vitória do time espanhol por 1-0. Bom, sem mais delongas, vamos começar falando do Palmeiras. Então, Flavião, solta o hino do Verdão. Quando sua mão viver, como o Guilherme trouxe pra gente, o Palmeiras está preparando aquela barca de jogadores para ir embora do time. 6 jogadores nessa lista. Vamos nessa lista. Aranha, o goleiro. Vitor Ramos, o zagueiro. João Paulo, lateral esquerdo. Andrei Giroto, volante. O Kelvin, atacante. E também o atacante Rafael Marques. Para você, o Gui, já trouxe o nosso destaque aqui. Ele começa a opinar. Para você, é justa esses jogadores? Ou tem algum aí que podia ficar? Eu acho que, principalmente o Rafael Marques, né? Eu acho que as principais jogadoras do elenco do Palmeiras, acho que poderia ser titular do time. E o Kelvin, que eu acho que não foi tão bem aproveitado, porque o Palmeiras estava numa fase do campeonato, ainda até chegou a entrar e jogar bem, mas acho que não foi tão bem aproveitado. O Vitor Ramos, acho que não tem muita confiança, mas a zaga do Palmeiras não tem tantas peças boas também, então você pode pensar por esse lado. Eu acho que o resto não deixa saudade. Acho que o João Paulo nem chegou a jogar direito, o Aranha nem entrou em campo. Então, eu diria que um pouco mais da metade é justo, mas acho que o Rafael Marques e o Kelvin acho que poderiam ficar no que vem. Eu acho que tem alguns nomes que são até, tipo, André Giroto, a torcida pode até comemorar, né? E o João Paulo? O João Paulo é que são os jogadores jovens, parece mais chance, talvez podia dar certo, mas pelo momento do Palmeiras, acho que tá meio que sério, meio que a torcida tem razão. O João Paulo, ele chegou no começo do ano, parecia que ele ia ser titular, depois veio o Egídio, ele acabou ficando de lado no Palmeiras, né? Então, veio mais pra fazer número, como porque o Palmeiras contratou muito esse ano, eu acho. Sim, quantos jogadores foram? Foram 23, eu acho. Acho que foi quase 30, né? Foi uns 26, né? Foi alguma coisa assim. Por aí. Eu acho que a nossa produção já está apurando essa minha pergunta. Foi muito jogador, né? Eles apostaram nisso, de ter um elenco numeroso pra mexer, pra girar bastante o time, mas o resultado disso é isso que tá acontecendo agora. Um jogador que não foi aproveitado, fica ali ganhando sem jogar e agora tá indo embora sem ter feito nada pelo time, e a maioria deles, né? Não, o caso do Rafael Marques, o Kelvin jogou algumas partidas também. Inclusive, eu acho que o Rafael Marques sim poderia ficar, porque é um jogador importante, ele joga aberto nas pontas também, numa eventual emergência, assim, ele consegue fazer o centroavante ali durante o jogo, alguma coisa. Então é um jogador que eu acho que o Palmeiras está dispensando ele, assim, um jogador que poderia ser importante, talvez, não como titular, mas pro elenco do time, ainda mais que é uma temporada que o Palmeiras ainda espera jogar a Libertadores e a Copa do Brasil, o brasileiro, aí buscar uma vaga na Libertadores. Então, eu acho que o Rafael Marques é a principal peça que está saindo aí, que deveria ficar. Olha, nossa produção acabou de apurar aqui 35 jogadores do início do final da temporada passada, né, até agora, lembrando que vários saíram, aquele que veio da Itália lá, o Rieder, tá? Ele jogou muito pelo Palmeiras, né, também, e vários outros jogadores vieram, só que não foram muito aproveitados, 35 jogadores também, foi um pouco de exagero, né? Claro, 10 times, né? O jogador que nem jogou, o Felipe Gabriel chegou no meio do ano e o time foi lesionado, não jogou ainda. Então o Xavier jogou pouco, o Aranha nem sei se chegou a entrar em campo, entrou? Entrou no jogo. E pra você, Gustavo Yuzzi, pelo tamanho dessas contratações, 35, uma dispensa de 6, você acha que podia ter mais jogadores aí? Olha, não sei se mais jogadores, mas esses aí que você citou, eu concordo com o Guilherme, acho que daí Faria falta mesmo o Rafael Marques e o Kelvin pelas características bem ofensivas deles. O Aranha, o Vitor Ramos, o João Paulo. Agora não me lembro se você falou um outro jogador. André Giroto. O André Giroto, eu acho que são peças assim que o Palmeiras pode ir no mercado no ano que vem, que provavelmente pode ter chance de disputar Libertadores e pegar jogadores melhores aí. Mas eu acho que esse número aí até pode ser até considerado pouco. Sendo que tem jogadores que, como você falou, não entraram em campo. O Cleiton Xavier, por exemplo, ainda não conseguiu mostrar seu futebol porque está muito machucado. Eu acho que é uma questão a se pensar também. Independente do que acontecer com o Palmeiras na próxima temporada, mesmo que for para Libertadores ou não, acho que é natural do clube fazer essa transição. Você contrata 35 jogadores, você tem que ter primeiro uma base, depois você consegue essa base, você vai só vai repondo. E se vier Libertadores, claro, vem jogadores de ponta, e se for disputar um ano normal, aí só vai repor lá, pegar um jogador mais ou menos parecido, essas coisas assim. Bom, eu acho que o Palmeiras tem que pensar em contratar mais o setor defensivo, né? Acho que é uma contratação mais pontual. Acho que principalmente o lateral esquerda, mesmo tendo o Luiz Zé Roberto, né? Acho que o Zé Roberto a gente muda mais no meio. Acho que deveria ter um substituto ou até um titular na lateral esquerda do Egídio. Lateral direito também, acho que tem o Lucas, eu acho que o Luiz não está tão à altura. E como falou o Vitor Ramos, eu também eu não gosto muito dele, assim, mas o Palmeiras não tem peça, né, de defesa para repor. Então acho que tem que contratar um zagueiro bom também, porque senão eu acho que foi uma decisão ruim, vendo o Vitor Ramos também. Então acho que o Palmeiras tem que pensar mais em defensiva, a maioria dos lesionados trabalha no meio campo, que é o Felipe Gabriel, o Vitor Gabriel, o Amaral, que é titular, que é por causa dessas contusões. Então acho que o Palmeiras tem muito meio campo, mas tem pouca peça para defesa. Além do zagueiro que o Palmeiras precisa, principalmente se o Vitor Ramos sair, apesar de não ser unanimidade da torcida, longe disso, né? Não é unanimidade nem dele, acho mesmo, de jogar, mas mesmo o Palmeiras precisa reforçar a zaga e eu vejo o Palmeiras uma contratação importante, um armador, que faltou esse ano, era para ser o Cleiton Xavier, se machucou muito, o Palmeiras precisa, e não teve uma outra opção que entrasse ali como camisa 10 do time, que hoje é uma posição difícil, muitos times jogam sem, inclusive, se adaptaram, e o Palmeiras tem que, para mim, tem que buscar para um 2016 melhor, um armador que esteja ali, mesmo, talvez para revezar com o Cleiton Xavier, para ser, por exemplo, poderia ser o Valdívia, que foi embora, apesar do Valdívia também viver a temporada inteira quase machucado, mas um cara com as mesmas características. E o Alione, o Marcelo Oliveira tentou colocar o Alione nessa posição, só que não deu muito certo, aí acabou indo para a esquerda. Às vezes ele troca com o Gabriel Jesus, mas isso que você falou é verdade, o Palmeiras está precisando de um armador. Principalmente com a quantidade de atacantes que tem, saindo pela direita, esquerda, pelo centro. Porque a proteção não vai passar muito pelo meio campo, né? Você vê muito chutão no Palmeiras, acho que o defesa ataque, assim. Eu acho que o que tinha só um pouco dessa característica, que tem jogado é o Robinho, mas ele não é assim, dos três, entre Amaral, o Arouca, o Robinho, acho que o Robinho é o que mais tem armação, e assim, não é especialista. E uma notícia aqui do Palmeiras, pela primeira vez, o Gabriel, o volante que machucou o joelho, né, depois da cirurgia, ele voltou hoje a treinar em campo, pela primeira vez, Gabriel, que deve ser, né, o reforço do Palmeiras, já para a temporada que vem, e aí já não precisa correr atrás de volante, não que não precise, né, mas pelo menos é uma responsabilidade a menos para a diretoria do Palmeiras, que vai dispensar o André Giroto já, mas tem o Thiago Santos, agora o Gabriel está voltando. Surgiu surgiu essa semana uma notícia de um possível acerto com o Fernando Bob, né? Que é um bom reforço, eu acho, para o Palmeiras. A Ponte Preta, né? E ele interessa a três clubes, ao Palmeiras, ao Corinthians e ao Internacional de Porto Alegre. E só que dizem aí nos bastidores do nosso querido jornalismo esportivo que ele já acertou com o Palmeiras. Então, ainda não é certeza. Vai fazer uma boa. É uma boa disputa, não é? Os volantes do Palmeiras, hein? Aí Arouca, Thiago Santos. Agora com a volta do Gabriel, uma suposta vinda aí do Fernando Bob, vai ficar forte esse meio campo. Pode até sair, né? O Gabriel precisa ver como que ele vai voltar também, porque ele ficou muito tempo machucado. Eu acho que ele volta jogando bem. Assim, talvez não bem logo de cara, vai um tempo aí de adaptação, de ritmo de jogo, para depois voltar o que vinha jogando. Acho que logo de cara, jogar o que ele vinha jogando, que ele jogava, tava jogando muito quando machucou, era a alma do time do Palmeiras. Aí, precisa ver como que ele volta, né? Aí o Gabriel, ele aceitou reduzir as férias dele, ele vai ficar trabalhando em dezembro e até o começo de janeiro. Ele só vai ficar de férias do dia 25 até o dia 1º para fazer a recuperação, para voltar o mais rápido possível. Bom, já falamos aqui do Palmeiras, dessa recuperação do Gabriel, dessa dispensa de jogadores, possível dispensa, provável vinda de reforços também. A gente tem muito mais para falar sobre isso ao longo desses dias, porque o mercado está se movimentando agora e mais para frente vai estar bem mais movimentado. Vamos falar de outro grande clube de São Paulo, o próprio São Paulo, o Tricolor Paulista. Então, Flavião, solta o hino do São Paulo. Entre os destaques, a torcida do Flamengo fez uma campanha na internet, né, para contratação do Michel Bastos. Seria uma troca entre São Paulo e Flamengo, Michel Bastos e Marcelo Cirino. Para você, João Pedro, é viável? É, o próprio empresário Marcelo Cirino, falou que é uma troca improvável, que o Cirino deve sair do Flamengo. O Flamengo não pretende aproveitar ele na próxima temporada. O empresário dele disse que o mais provável para ele é uma saída para a Europa, assim, talvez para um clube da Ucrânia, assim, esses times não de primeira linha da Europa, mas como vários jogadores têm saído do Brasil para jogar no Shakhtar, alguma coisa assim. E eu, sinceramente, não vejo essa troca como uma boa para o São Paulo. Eu acho que o Michel Bastos tem mais futebol, apesar de não ter feito uma grande temporada. Começou bem, depois ali, ainda no primeiro semestre, caiu muito e não conseguiu recuperar o futebol, teve problema com torcida agora no último fim de semana. É, mas eu acho que o Michel Bastos ainda assim é mais jogador que o Cirino. Eu não trocaria se eu fosse São Paulo. Eu acho uma troca horrorosa também. O Michel Bastos, mesmo não estando por uma fase tão boa, é muito mais jogador que o Marcelo Cirino, que teve uma ótima fase no Atlético Paranaense, mas o Flamengo não mostrou a que vem na equipe carioca. E eu acho que, independente dessa troca rolar ou não, eu acho que é uma questão a se pensar se o Michel Bastos vai ficar no que vem ou não, porque ele que vem acumulando polêmicas já esse ano, de xingar treinador, de mandar a torcida ficar quieta, uma série de coisas aí pra se pensar. E pra você, Gui, não seria mais, não óbvio, mas mais melhor não existe, né? Não seria melhor ter um time com Michel Bastos e Marcelo Cirino? É, então, mas a condição financeira de São Paulo, eu acho que tá pior que a do Flamengo, então acho que é mais provável Michel do Flamengo, eu acho que se quisesse ficar com o Cirino, ele conseguiria, do que São Paulo trazer o Cirino e continuar com o Michel Bastos. Eu acho que, nesse momento, essa é a situação do São Paulo. Eu acho que o São Paulo acho que não foi punido para não fazer contratação aqui bem, né? Não, ele ainda não. É. Pode ser, mas eu acho que é improvável. Então, o São Paulo não tem muita enco. Eu acho que, para a posição do ataque, eu acho que vai ser Pato, Sabiano. Eu acho que o Cirino seria uma boa se tivesse o Michel Bastos, eu concordo com você. Mas o principal problema do São Paulo que ele tem que se preocupar é a defesa. Eu acho que o ataque ele tem que pensar depois, porque a defesa do São Paulo é praticamente da base, jogador inexperiente, e esse ano toma gol todo jogo. Então acho que esse é o principal objetivo do São Paulo, arrumar primeiro essa defesa, para depois começar a jogar. É o São Paulo que, por causa dessa situação financeira aí precária do clube, aí, com um monte de dívida, esse ano, por exemplo, ano que vem vai ganhar um alívio na conta, no teto salarial, que o São Paulo já falou que não vai contratar jogador que custe mais que 300 mil por mês, o teto salarial. O Pato deve sair, que ganha 400 mil hoje só de São Paulo. O Rogério Ceni sai, o Sabiano sai, então o São Paulo vai economizar cerca de 20 milhões ano que vem em salário. E o São Paulo aposta mesmo nas trocas para o ano que vem, porque dinheiro para comprar está difícil. Quanto à defesa, o São Paulo pretende trocar o Maicon, que está no Grêmio emprestado, talvez pelo Jeromel. São Paulo também pensou no Wallace, no Luan, né? Mas o mais provável mesmo de vir, no caso dessa troca aconteça, seja o Jeromel. E também tem o Lugano, né? Que tá aí nessa novela aí de vem, não vem pro São Paulo. Mas o Lugano eu acho que é mais marketing do que futebol. E já que você falou do Lugano, vamos falar sobre esse sonho de contratação de parte da torcida e parte da diretoria do São Paulo. O Lugano, ele foi perguntado hoje na entrevista coletiva no Cerro Porteño e ele deu uma despistada, assim, ele falou, não, eu quero jogar Libertadores, só que pelo Cerro, falou que não sabe, mas o próprio contrato dele no Cerro Porteño é que se o São Paulo fizer uma proposta, ele vai sair de graça. Então, será pra você, Giovanni, Lugano vem ou não? Eu acho que o Lugano vai ficar pelo Cerro mesmo, ele deu uma declaração que ele disse que queria ganhar um título, né? Foi até bem engraçado isso. E se o São Paulo está no contrato, né? Então, dá pra saber se o São Paulo ele vai pagar alguma coisa. Ah, o São Paulo não paga nada. Ele vem de graça. O único time que não teria multa rescisória com o Sevas é o São Paulo, no caso do Lugano sair antes do fim do contrato. É, tem que ver se é a vontade do jogador também. Essas coisas que envolvem jogador e contrato é bem difícil de falar. É, então, mas não sei, eu acho que se o São Paulo falasse Lugano volta, acho que ele ia voltar, porque já teve outras vezes que ele queria, só que não deu certo, o Osório não é com o próprio Osório, né? Quando ele veio pro Seu agora no meio do ano, falou-se muito dele vir pro São Paulo, só que aí o Osório meio que barrou, depois foi... Ele queria um zagueiro canhoto. Ele queria um zagueiro canhoto. E veio o Luiz Eduardo. E veio o Luiz Eduardo. Aí, parabéns, São Paulo. E sobre o Lugano, o Wesley falou também sobre essa história, ele falou que um exemplo disso é o Ricardo Oliveira, no próprio Santos, porque ninguém queria o Ricardo Oliveira, porque era um jogador velho, por estar esquecido, não sei o quê. Ricardo Oliveira chegou, está deslanchando o Santos, artilheiro do Brasil. Então, o Lugano chegou no Cerro, o Cerro hoje acho que tem, se eu não me engano, é a melhor defesa do campeonato Paraguai, não sei se é líder, vice-líder. Só que eu também não sei muito que é, Paraguai não conta muito, né, mas tá ali, é um dos melhores times, se não o melhor, não tenho certeza se é líder ou vice-líder, mas brigando pelo título. E o Lugano acertou essa defesa, então precisa ver como que ele jogaria caso ele viesse. Mas eu acho que como questão de liderança, ainda mais com a saída do Rogério Ceni, do Luiz Fabiano, seria importante ter um Lugano no time ali. Ainda mais com o Lucão, né? Acho que seria importante, sim. E mesmo porque se ele vier mal, pior que a defesa de São Paulo tá hoje, acho difícil, então... Então, eu também acho isso, é... Já o Gustavo Wilson vai falar também a opinião dele, mas assim... Entre uma promessa de Lugano e você ter Lucão, Leandro, Luiz Eduardo, os três L's. Então, eu preferia, assim, ter um Lugano desconfiado. O quarto L. É, o quarto L, só que é um L um pouco melhor. Fala, Gustavo. Eu acho que a diretoria de São Paulo deve ir atrás do Lugano, sim, com força para tentar trazer ele para o ano que vem. Mas eu acho muito complicado agora, ele está num bom momento, não sei, eu acredito numa volta do Lugano mais para frente. Mas é aquilo que vocês falaram aqui. É um jogador mais experiente, mais velho, tudo bem. Mas pela zaga que o São Paulo tem hoje, é difícil assim, a gente acreditar que ele não vai chegar para ser o capitão aí dessa equipe. E eu acho muito difícil também, por exemplo, São Paulo, uma troca com o Grêmio, o Maicon pelo Pedro Jeromel por outros jogadores. Eu acho que São Paulo vai buscar mesmo jogadores com término de contrato nesse fim de ano. Ou, no caso... Que eu acredito a diretoria ir atrás do Lugano cada vez mais por conta dessa cláusula aí que o São Paulo não paga a multa rescisória. E só para deixar nosso ouvinte bem informado, a gente estava falando que o Cerro Porteño era um dos melhores times do Uruguai, no Paraguai, e é verdade, está em primeiro lugar no campeonato com 52 pontos na frente do Guarani, que é muito conhecido aqui pelos brasileiros e pelos paulistas também. Eu não vou falar muito porque tem gente na bancada aqui que me olhou meio feio aqui. Mas pode falar, João. Então, o Lugano, eu acho que, independente de como ele chega jogando, ele é uma jogada importante da diretoria para trazer o torcedor de São Paulo de volta. Porque o São Paulo vem aí há alguns anos sofrendo com a torcida pega no pé, não comparece. Talvez pela falta de um ídolo assim, como era o Lugano. O Lugano, pro torcedor de São Paulo, ele é o deus da raça, o... É campeão mundial, de Libertadores, de tudo. Então, ele seria uma boa jogada para trazer a torcida de volta para uma... que será muito importante numa campanha de Libertadores, de Brasileiro, no ano que vem. Eu acho que ainda mais esse momento que o São Paulo tá com... vai aposentar o maior ídolo, ainda mais que ano que vem vai... possivelmente vai disputar uma Libertadores. Vai sair assim. Luiz Fabiano também. Vai sair, então. Ainda mais... tá passando por uma estruturação total. Aí chega o Lugano, o capitão. Com certeza vai ser capitão se ele vier. Ele dá outra cara pro time, já começa a criar outras raízes, a torcida, como você falou, o João falou, traz o torcedor para o estádio também. E o Lugano também, acho que ele não iria ganhar aquele salário astronômico, né? Porque, convenhamos, ele já não está ganhando, não deve estar ganhando muito bem o Cerro Porteño, né? Porque acho que não deve passar os 300 mil que São Paulo aceita pagar. Então, e o teto do São Paulo? O teto do São Paulo é 350 hoje. Vai baixar para 300. Vai baixar para 300, porque vai sair o Sabiano, o Pato, o Rogério Ceni. Vai ficar só o Ganso, praticamente, de salário alto. E o Wesley. Sim, o Wesley ganha o salário alto no São Paulo. É verdade, amigos. Essa é a realidade. Então, acho que o Lugano não vai ganhar tanto assim. Então, dá para o São Paulo compensar. E a gente falou em dinheiro, assim, cifras. Teve também, voltando um pouco no caso do Flamengo, teve a notícia que o Flamengo vai ter 40 milhões agora para investir em contratações. Surgiu outro boato que o Flamengo poderia comprar o Paulo Henrique Ganso. Já faz tempo. Eles já queriam, nessa janela de janeiro, se eu não me engano, queria pegar o Ganso, só que o São Paulo pediu muito. E acho que era 13 milhões que eles iam dar, alguma coisa assim. O São Paulo queria um pouco mais, porque o São Paulo pagou 24. Então, não sei, será que o Flamengo investe 40 milhões? Não, acho que não os 40, né? Mas investe boa parte desse dinheiro no Paulo Henrique Ganso, vocês acham uma boa? Eu acho difícil o São Paulo aceitar a saída do Ganso para o ano que vem, porque o São Paulo já vai perder o Pato, o Luiz Fabiano, o Rogério, jogadores importantes. Perderia mais um jogador que estão querendo ou não, jogando, não vinha numa boa fase, agora parece que melhorou um pouco nos últimos jogos, aí vem fazendo jogos um pouquinho melhores. Mas, ainda assim, ele vai ser a referência técnica do São Paulo para o ano que vem. Então, acho difícil o São Paulo liberar mais esse jogador para a temporada de 2016. Por isso, acho que não sai esse negócio com o Flamengo. E é esse negócio, chega no fim do ano, né? Aquelas novelas antigas, de toda a temporada, toda a janela de transferência é a mesma. Ah, alguém quer não sei quem há 3 anos, não consegue, não. Vai ser o Ronaldinho aí de novo. É. E o Flamengo é famoso, né? O Flamengo é mestre nisso, né? Querem mestre, chama lá o W, por exemplo. O Flamengo é muita especulação, muita, e saem uns caras aí, às vezes, não tão bons. Bom, vamos, já falamos de Palmeiras, de São Paulo, vamos falar do outro grande clube grande. Clube grande. Faltam 2. 1 agora. Corinthians, Fabião, solta o hino do Timão. Salve o Corinthians! Corinthians, o virtual campeão brasileiro, já pode ser campeão brasileiro nessa próxima rodada. Falamos ontem, se o Corinthians empatar ou ganhar e o Atlético Mineiro não vencer o Figueirense, o Corinthians é campeão. O que a gente já falou do Corinthians? Fala aí. Então, é decidido já que o jogo vai ser sábado, né? Não vai ser domingo, porque segundo o regulamento, só se pode mandar um jogo com 10 dias de antecedência. Então, o próprio promotor falou que eles não queriam passar por cima do regulamento, mesmo sendo uma ocasião especial. Então, o Corinthians pode ser campeão pelo sofá, né? E vão depois ser eliminatório. Então, fica meio estranho, assim, tipo, o time é campeão, você vendo pela televisão e ao mesmo tempo, sem ver o time jogar. Então, o Corinthians pode ser campeão de uma forma até que inusitada. E falando nesse jogo aí, que você citou que não vai mudar a data, o Wagner Love tinha falado ontem, em entrevista coletiva, que estavam ensaiando uma volta olímpica, se ganhar do Coritiba, essas coisas, mas o Renato Augusto já cortou a farra, né? Porque tem outro jogo ainda, o campeonato tá praticamente ganho, mas matematicamente ainda o Atlético Mineiro tem chances. Então o Renato Augusto falou, se o Corinthians ganhar, não vai ter volta olímpica. E assim, se o Corinthians for campeão realmente sábado, já tá falando que um monte de jogador vai querer entrar de férias, ou já vai estar meio chute de corpo mole, e vai começar aquela história de mala branca, né? Ou até mala preta, porque vai pegar o Vasco na situação que tá. Logo em seguida, se já a pessoa vai com o time todo mexer em reserva, já vai começar a especulação também. Então, vai começar essa história. Eu acho que o Tite não aprova muito isso, mas se o jogador não tiver com a cabeça no jogo, não adianta muita coisa também. O Corinthians pega o Vasco, que luta para não cair, depois pega o São Paulo, que luta para G4. Então, independentemente de quando vai ser campeão, se vai ser contra o Coritiba, não contra o Coritiba, porque ainda tem o jogo do Atlético, mas se vai ser agora nessa rodada, ou na rodada do meio de semana, o Corinthians ainda tem jogos que podem definir outras coisas no Campeonato Brasileiro, sem ser o próprio destino, né? Que já está definido já há algum tempo, e domingo ficou mais... É impossível o Corinthians perder esse título, falando o português correto aqui. Não, mas o Corinthians ainda tem jogos que podem decidir outras coisas, classificação para Libertadores, rebaixamento, então... É o próprio Havaí também, na última rodada. Tem o Havaí. Mas, então, é complicado essa coisa de, vamos tirar o pé, vamos jogar com o time em reserva. Sempre tem isso, né? Sempre tem. Tava demorando até, né? Isso, acho que é já de praxe do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, porque, normalmente, é difícil a gente não ter um time que se destaca, assim, pela minha memória aqui dos anos... Dos campeonatos brasileiros, poucos campeonatos foram decididos na última. última rodada. É, o Cruzeiro ganhou os dois com tranquilidade. 2011, acho que o Corinthians ganhou a última rodada. 2011. E Vasco, né? O Fluminense ganhou 2010 também na última rodada. O Flamengo em 2009, o São Paulo em 2008. São Paulo quando ganhou os últimos ali. Ah, 2006, 2007, São Paulo foi no sub-7, 2008, 5, 5 rodadas. 2008 foi na última, porque na penúltima era para ganhar, só que empatou. Isso, aí depois ganhou. E aí os outros seguintes foi só o Flamengo, o Corinthians, o Fluminense uma vez e o Cruzeiro não. É só. Esse 2012 também eu acho que com duas rodadas de excelência. É, sempre tem essa história, será que o time vai entrar com... E tem sempre também essa história. Por exemplo, vou dar um exemplo que não vai acontecer, eu acho. Assim, o São Paulo e o Santos estão brigando pelo G4, vai. O Corinthians é campeão. Aí vamos fazer de conta que o Corinthians vai jogar contra o Internacional, que também está disputando o G4. Aí começa aquele negócio. Será que o Corinthians vai entrar com o time reserva para favorecer o Internacional e dificultar a vida do São Paulo e do Santos? Essa sempre tem entrega, não entrega. Aí o outro, o Atlético, tem entrega o jogo. Sempre tem isso, né? É, mandando rapidamente de time, tem, já teve essa polêmica com o jogador Vinícius do Fluminense, que ele falou assim, o que a gente puder fazer para rebaixar o Vasco, a gente vai fazer, não só ganhar do Vasco. Aí já ficou a recepção, porque o Fluminense pega muito o time que está embaixo. Então, capaz ele entregar também. Então, já fica essa especulação. Sempre entra naquela discussão também se vale a pena mudar o formato do campeonato para passar para mata-mata, para ser mais emocionante. É complicado falar porque disso. Se tiver mata-mata, não tem essa de entrega, né? Ou você ganha, ou você perde, enfim. Mas aí entra aquela questão. É justiça. Legal esse debate. Gostei, parabéns, viu, pelo esse gancho. Obrigado, muito bom, muito bom. Assim, é o que ele falou. De um lado, se voltar o mata-mata, tem aquela emoção. Você não pode poupar ninguém. Mas aí, nem sempre o justo é o campeão, né? Assim, o time batalhou o ano inteiro, treina, ganha as partidas, não sei o quê. É o campeão, merece ser o campeão. Tá em primeiro. Só que no mata-mata ele pode... Pegando o exemplo da Libertadores mesmo, do Corinthians, que ele fez uma primeira fase perfeita praticamente, junto com o Boca, mas o Corinthians tá jogando o futebol europeu, como todo mundo falava. E aí jogou um jogo mal, foi no Paraguai, que jogou de volta, o Corinthians não jogou tão mal, mas jogou um jogo mal, acabou o campeonato. É, Libertadores é um exemplo. E o campeão foi o River, foi classificado, o maior classificado, classificou também, né, de restaurantes, não de mal, mas o Corinthians acho que tinha sido o primeiro, e o Corinthians foi oitavo, e o campeão. Mas é emocionante, falei. É, então é emocionante, mas aí tem essa injustiça. Enfim, aí fica os dois lados. Aí vê qual campo a gente quer abordar. Se for pelo lado do torcedor, assim, é mais um mata-mata. Isso é na minha opinião. Não estou falando que é isso. Isso tem que acontecer. Você já imaginou uma Libertadores de ponto corrido? Que coisa chata. Nossa. E também isso agora que você falou isso. Fiquei também tem um debate que você já tem a Copa do Brasil, que é... mata-mata aí. Ah, são dois torneios mata-matas. Dois brasileiros, dois da CBF. É meio... Temos que ter essa diversidade. Muito difícil, mas isso no que vocês estavam falando de pôr a equipe reserva e de repente entregar o jogo, eu acho que mesmo vamos supor o Corinthians é campeão agora. Aí vai enfrentar, sei lá, um adversário direto ali pela briga do G4 com o São Paulo. Independente de ser titular ou reserva, você vai lá e perde o jogo. Vão acabar falando que o Corinthians entregou, que foi com o corpo mole, eu acho que... E a torcida também tem culpa, né? Que ela apoia isso, geralmente. Depende, eu acho. Porque, assim... Deixa eu ver, tipo... Eu acho que o torcedor do Corinthians vai querer ganhar do São Paulo pra tirar o São Paulo. O São Paulo, sim. Claro, mas... Se você ganha do Vasco, se você perde do Vasco, jogando mal, e aí ganha com o São Paulo e ganha, sei lá, 3-0. É porque tem vezes que o time até entra com o time titular, batalha, só que perde. Aí eu acho que já dá aquela... Beleza, tentou, pelo menos. Só que tem vezes que... É, claro. Mas, por exemplo, nesse caso que o Corinthians não perde aí faz não sei quanto tempo. Eu começo a perder pro Inter, começo a perder pro Vasco, sabe? E queira ou não, o Corinthians, ele já é o campeão, a gente tá falando como campeão porque é só uma catástrofe pro Corinthians ser campeão. Ia ser a maior reviravolta da história do futebol e é isso. Mas só se o Corinthians morresse em todos os jogadores. Eu acho que até o jogo de São Paulo o Tite poderia ir com a equipe titular, até por conta da rivalidade, tentar eliminar o São Paulo da Libertadores. Mas depois clássico do Rio sem. Mas depois disso eu acho que, sei lá, dá uma chance para os jogadores sub-20 de repente para já começar a pensar no ano que vem. É porque, queira ou não, o Corinthians ele está participando do campeonato e tem suas consequências, né? Porque ele pega times que estão brigando por alguma coisa ainda. Olha, é um absurdo. Eu já ouvi torcedor do Corinthians falando que queria que o Corinthians perdesse. Palmeiras nas próximas duas rodadas para ser campeão contra o São Paulo. Nossa. Pra confirmar o título contra o São Paulo jogando em casa. Mas acho que o Palmeiras é campeão porque o Atlético, acho que o Emerson vai estar. Ah. Aliás, o Emerson pode passar o Atlético, tem que estar 3 pontos ali, e tem um confronto direto. Inclusive, o Atlético, antes do Corinthians e São Paulo, tem São Paulo e Atlético na semana, na quarta-feira, e no domingo é o Corinthians. Foi com esse pensamento aí que o João citou, que o Corinthians foi eliminado na Libertadores. Falando, vamos perder pro São Paulo. Não, que isso aconteceu, né? Mas teve gente que falou, se o Corinthians perder pro São Paulo, vai pegar o Guarani, que é mais fácil do que o Atlético Mineiro. Caiu fora. Aí, beleza. É porque o Corinthians, acho que o único jogo da primeira fase, o Corinthians não jogou realmente nada. E você vê que, lógico, teve problemas de arbitragem e tal, mas não teve aquela indignação da derrota. Então ficou meio assim, esse negócio no ar, né? Porque, assim, realmente era melhor pegar o Guarani do que o Cruzeiro. Cadê a gente? É o Cruzeiro, o Atlético Mineiro. Ah, não, o Atlético Mineiro, perdão. O Cruzeiro é que só marcou pegando o Cruzeiro. Cruzeiro, o Atlético era muito melhor que o Guarani. Só que Libertadores é Libertadores e é um jogo mal. Você, por exemplo, toma um gol em casa, vocês mesmo jogando bem. Por exemplo, vai quando a gente jogar a primeira fora. Mas mesmo, por exemplo, jogasse em Itaquera o primeiro jogo, jogasse bem, mas tomasse um gol, podia complicar as coisas lá no Paraguai. Então, é complicado. Você não tem como escolher adversário, assim. Então, mas que na Libertadores, se empata duas vezes, você pode ser eliminado e ser invicto ainda. Porque você empata 1-1 dentro de casa, você vai para fora de casa, você empata 0-0. Aí, seu campeonato importa nesse sentido. Bom, eu gostei desse debate. Tá bem legal hoje o programa, está mais dinâmico, não temos muitos assuntos quentes assim para tratar, então a gente debate mais essas virtudes do futebol. Já falamos dos três grandes, agora tem outro grande ainda. Calma aí, não estou desmerecendo ninguém. Flavião, por favor, aí, não vai me bater aqui, mas ó, solta o Hino do Santos. Do céu, do sol. Nossa, desliga aí os aparelhos, a gente vai gente agora vai falar um pouco do Santos. O Santos tem sido o melhor futebol do Brasil. O meu amigo Tepelini, que está aqui na bancada ainda, concorda? Eu saí já. Você já saiu, tem certeza? Sim. Por que saiu? Essa piada foi muito ruim. Não foi uma piada, não. Não, não. Basicamente não é isso. Você comentou essa piada. Você não sofreu tiro nisso? Vai, completa aí seu grupo. Então, eu já pergunto pra você então, Tepelini. Pra quem aposta o pior, quem joga mais bonito? O Santos ou o Corinthians? Pra mim, o cara tá metendo a mala de apresentador aqui. Eu acho, vou falar. Eu acho que pelo time, assim, elenco, como joga certinho, eu acho que o Corinthians é melhor que o Santos, mas o ataque do Santos eu acho mais efetivo. O Corinthians é mais criativo, mais objetivo, e o Santos é aquela, deu um contra-ataque, praticamente é gol do Santos. O Santos é mais incisivo, assim. Mas eu acho que o Corinthians leva uma leve vantagem, mas não, meu Deus, o Corinthians é muito melhor que o Santos. Mas eu acho que o Corinthians é um pouco, sim. Separando as coisas, eu acho que o Corinthians é melhor, mas o Santos joga mais bonito. Apesar do Corinthians, esse ano ele jogava um futebol mais vistoso que nos últimos anos, como foi em 2011, na própria Libertadores, onde o Corinthians jogava na base da defesa, assim, marcação muito forte, achar a bola aérea, contra-ataque, jogo de poucos gols. Esse ano o Corinthians joga melhor, assim, mais, ofensivamente, mas o Santos ofensivamente é um time que dá gosto de ver jogar, assim, belas trocas de passes, arrancadas, muitos gols. E voltando ao assunto do Gabriel, o que a gente pode perceber é que o Santos pode fazer uma projeção de carreira pro Gabigol, como ele fez pro Neymar. Renovou o contrato, colocou uma multa muito alta e, se não me engano, o Gabriel teve uma proposta nessa janela agora e ele acabou recusando, visando, inclusive, um futuro no Santos. E se ele disputar uma Libertadores, ganhar experiência, o Santos e ele só vão sair ganhando. E tirando um pouco o foco do Gabigol agora, falando agora do time do Santos mesmo na campanha do Campeonato Brasileiro, o Santos é um dos piores visitantes do campeonato, apesar de estar na quarta posição, o Santos só venceu uma fora de casa. E agora tem três jogos. Ah, essa bancada aqui, viu? Agora tem três jogos para tentar reverter essa situação. Os três jogos fora do Santos. Primeiro já na próxima rodada contra o Joinville. Fora de casa, porque eu falei isso agora. Não adoro, hein? Obrigado por esse comentário. É que eu tô, enquanto eu enrolo aqui falando, o Santos, só que eu tô procurando os jogos. Onde você acha que vai ser esse jogo também? Você pergunta pra mim que tô procurando os jogos. Uau. Vai ser 2-1 Joinville. Ó, chega outro jogo. 0-0. Eu acho que 3-3. 3x3? Eu acho que vai ser 2x2, então. O outro jogo, nossa, eu vi agora. Coritiba e Santos. Santos contra o Coritiba na 36ª rodada. Também, nosso jogo. O Santos vai pegar os desesperados aí fora de casa. Então, e será que consegue, tipo, pelo menos ganhar uma pra não ser o pior visitante? Porque, se eu não me engano, é ele e o Sport. Cada um tem uma vitória fora de casa no campeonato inteiro. O time tem. O Santos tem para ganhar de Joinville, de ganhar de Curitiba. Agora, precisa ver se vai conseguir. Até porque o Joinville e o Curitiba ali por brigar, eles não vão entregar fácil esses pontos aí pro Santos, não. E sabe qual outro jogo? Contra o Vasco. Tá fácil, cara. Nossa. Ó, três jogos fora. Os três estão na zona de baixamento. Três estão na zona de baixamento. E o Santos, não que precisa ganhar para não ser o pior mandante, porque isso não ganha nada. A questão não é nem ser o pior mandante. Libertadores. É porque tá todo mundo ali na briga para Libertadores, perder esses pontos aí fora de casa pode fazer falta ali no fim. Eu acho que o Santos não ganha nenhum dos três. Então, ele empate ou um, então vai ser, se for empatar, vai ser contra o Joinville. Acho que contra o Corinthians e o Vasco, ele... Eu acho que vai ganhar do Vasco só. E quem vem atrás agradece. E o Santos, essa é a reação dele quando ele ganha do Cruzeiro fora de casa. Com aquele chutaço do Ricardo Oliveira. Nossa, essa bancada tá... eu quis recontar a piada aqui pra... Eu não sei o que você tá rindo, velho. Eu tô tentando entender a risada de vocês. Ah, tá. Beleza. Você não fez a sua piada. Você não fez piada, não, né? Não, acho que não. Tá bom. Beleza. Bom, já que estamos bem descontraídos, dando risada aqui, a gente vai fazer um rápido intervalo. Já falamos de Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos. Então, nosso querido ouvinte, não saia daí que a gente já volta. Você está ouvindo a Rádio Web Maquia, uma emissora da Unicamp. um cara surpreendente. Sinta-se à vontade para fazer isso, tá? Aqui você não vai ser censurado. Vamos falar agora de futebol, mas vamos falar de Liga dos Campeões. Flamengo, você tem um hino aí da Liga? Posso soltar aí pra gente? Saiu reclamando, falando que ele não acredita como que o time perdeu aquele jogo lá. Então, o que aconteceu foi isso. O PSG foi melhor, por incrível que pareça, porque eu acho que o Real Madrid tem mais time, apesar do PSG ter crescido. Mas o Nacho conseguiu achar o seu gol. Classificou o Real Madrid para as oitavas já, né? Eu acho que nesse momento, eu acho que a camisa que pesou, né? Porque o PSG faz contratação milionária, a paciência não vai, é, joga bem, vai lá e perde. É o antigo rico contra o novo rico, né? O Real Madrid que gasta caminhões de dinheiro por temporada, assim. Pronto, essa temporada até é um pouco atípica, né? Porque o Real Madrid não trouxe nenhum nome, assim, uma contratação milionária, por exemplo, Cristiano Ronaldo, Bale. Não sei ninguém nesse nível também, né? É, mas... todos esses dois jogadores, foi quase R$1 bilhão que o... especularam no Hazard, que é para a próxima temporada. A próxima. Ele está pegado lá. Janeiro, acho. Sim, é o próximo. É bom lembrar também que ontem, desse trio ofensivo do Real Madrid, que foi campeão da Liga dos Campeões, na temporada passada, o Real Madrid, Cristiano Ronaldo, Benzema e Bale, o Benzema e o Bale não jogaram. E o Cristiano Ronaldo ficou meio sozinho ali. A gente via isso. Acho que o Casemiro, pelo Casemiro. E o Ronaldo no banco, né? É, o Casemiro. O Casemiro tá jogando bem. O Casemiro colocou no banco. Ele colocou o Ramos Rodrigues no banco. Assim. O Ramos se machucou, né? Ele entrou lá e não... o cara não quer largar mais. Não desmereça o Casemiro. Fala que o Casemiro tá jogando melhor. Olha, ele desarmou. Ele é o maior desarmador do Campeonato Espanhol, se eu não me engano. E o Kroos, o Toni Kroos ali de segundo volante. E aí ele tá jogando com três volantes, né? É o Kroos, o Casemiro e o Modric. Três volantes que tem saída de jogo, os três. Saem bem pro jogo. Vocês acham... eu acho uma adição um pouco melhor. É, mas os três têm chegado. O Kroos chuta muito bem. Acho que o Kroos chuta muito bem. Sem contar os lançamentos do Kroos, né? Ele bota na cara do cara. Ah, resolve dar um lançamento de 50 metros, ele faz como se a gente estivesse pegando o celular na mão, assim, pra fazer. É muito fácil. Lembra um pouco o Xabi Alonso, tá? É. Bom, supriu bem a... os bons momentos. É, foi essa troca, né? Xabi Alonso pelo Toni Kroos, Real Madrid e Bayern de Munique. Mas vocês acham que o Modric é a melhor opção do que o Ramos ali para o meio campo? Não. Não, é isso. Acho que não. Eu acho que a característica é muito diferente. O Ramos joga mais lá na frente, ali, juntando os atacantes. Eu acho que é uma peça importante. O Ramos, o próprio Isco, que pra mim o Isco é muito bom. É, depende do que o técnico tá querendo no jogo, né? Se ele entra atrás com o Rames, o time ia ser mais ofensivo. Né? É, mas eu acho que o Rames ali entre os três atacantes, quando joga o Cristiano Ronaldo, o Bale e o Benzema, ele entre os três ali ele faz bem, porque ele consegue tanto abrir as bolas nas pontas pro Cristiano Ronaldo e pro Bale. Consegue armar também, né? Hã? Consegue armar pro Benzema finalizar. E ele chega ali, ele chuta bem também, eu acho. E é um jogador que tinha que ser mais aproveitado até como titular, talvez junto com o Rames, o Isco. Pra mim, o Isco ele é muito bom. Eu acho que ele perde um pouco de espaço no Real Madrid, porque o Real Madrid tem muita opção. Talvez se eu fosse o Isco, eu sairia para um outro time onde ele seria titular e seria destaque. Porque ele fica meio em segundo plano no Real Madrid, pelo Real Madrid ter essas grandes estrelas sempre. Ontem ele foi titular, né? Mas pega essa questão do Benzema e do Bale, não. É pra ele chegar no Salk, né? Mas pra você tá todo mundo, isso dificilmente é titular quando tá todo mundo disponível. Pra você ter uma ideia, ontem o trio ofensivo do Real Madrid era Isco, Cristiano Ronaldo e o Ressé. Então, meio, né? O Ressé também é um outro bom jogador, então acho que ele entra, ele tá conta do recado. E falando do Benzema, hoje uma notícia que pegou todos de surpresa, assim, digamos, porque o Benzema foi detido na França pela Polícia Federal Francesa, alegando que ele era suspeito, assim, de chantagem pelo próprio companheiro de seleção, o Valbuena. É Valbuena, né? E ele estava na concentração, assim, um tempo atrás, e aí ligaram para ele, para o Valbuena, e falaram que se você não desse dinheiro, eu vou espalhar esse vídeo íntimo seu com a sua esposa aqui. E aí ele foi avisou a polícia investigou. O Cissé, jogador que é da França também, já foi detido também um tempo atrás, só que ele foi liberado. E agora foi o Benzema. Descobriram ali na lista telefônica que o Benzema podia estar envolvido. Agora ele foi não foi preso, assim, ele está lá na... Ele teve que depor a polícia francesa e depois passar uma noite detido, né? Ele tá esperando ser liberado. Mas acho que era no depoimento dele pra polícia depois de uma noite na cadeia, só por enquanto, né? Depois do julgamento ele vai poder falar mais se ele vai ter que cumprir alguma pena, alguma coisa assim, mas eu não sei muito, depende de como é a lei lá, não sei nem se ele tem a possibilidade de uma pena muito longa ou pagar alguma multa, alguma coisa assim. Eu acredito que não, porque o Cissé, como o Tampere falou, ele ficou cerca de 4 horas na cadeia. Ele só estava respondendo alguma coisa lá, difícil, alguma coisa. Eu acho que mais provável, talvez ele tenha que pagar uma indenização. Mas no máximo uma multa aí, também acho, porque eu também jogador, assim, se bem que não é só no Brasil, né? Então, tem que lembrar isso. Mas mesmo assim, né, na Espanha teve os problemas lá dos jogadores do Barcelona, o Neymar, o Messi, o Neymar foi aqui, né, mas teve o Messi lá, o Mascherano, e acabou, parece que vai acabar todo mundo livre dessa, vai pagar alguma coisa lá e ficar tranquilo. E tá, esse ano tem bastante escândalo, assim, de atletas e polícia. Eu também tô lembrando agora, não lembro se a gente comentou no programa, acho que a gente comentou sim, do Lucas Piazon, que ele recebeu um salário de prisão. O Andrei, o goleiro do Botafogo, né? Botafogo, não sei se é de Ribeirão Preto, só que ele também jogou no Rio de Janeiro. Só que ele é um pouco mais... os dois são da seleção olímpica, né? E aí, os dois receberam um mandado de prisão. É, nos Jogos Pan-Americanos já tinha tido um caso parecido quando, acho que o goleiro foi da seleção de polo aquático. Isso. Foi acusado também de... acho que foi abuso também, ou alguma coisa assim. Esses jogos aí... renderam. O Robinho, né? O Robinho há não tanto tempo também tem um caso de... É, inclusive do Robinho era com uma menor, isso não é. Só que aí essa provaram que era mentira dela. Era mentira, né? Só fizeram exame tudo. Ah, tá dando pra fazer uns filmes esse ano aí. Parece que agora estão procurando em todo o atacante, não só na federação, né? Bom, vamos mudar um pouco de assunto. A gente ainda permanece nesse caso policial. Hoje o nosso arquibancada MAC está mais cheio da pena que investigativo. Isso, investigativo era a palavra que eu estava procurando. Também um pouco sensacionalista, porque a gente gosta de exagerar. Fala bem, fala a verdade, tá, querido ouvinte? Por favor. Vamos falar do Marim. Ex-presidente da CBF, José Maria Marim, estava preso até então na Suíça e agora ele foi transferido para Nova York. Ele nessa prisão domiciliar em Nova York. E essa quantia paga era de um contrato assinado com as autoridades. Então não é nada tipo, olha, ele pagou, né, fazendo propina, essas coisas, fala aqui. Então, só que, pelo visto, do jeito que foi fácil, entre aspas, ele ser extraditado, talvez ele tenha uma certa na manga ainda, talvez ele possa entregar mais gente. Então eu também estou falando isso. Ele está na prisão domiciliar, num apartamento de 100 metros quadrados, em Manhattan. Então, que prisão restaura. E também é uma coisa que é engraçada. Você pega, ele foi vice-governador, e por isso que está tendo mais investigações em cima disso. E ele precisa pagar 15 milhões de dólares, se não me engano. Ele colocou 15 milhões de dólares como garantia para a justiça americana que ele não vai fugir do país. Agora, quando ele for agora imagina o quanto ele já pegou aí por fora para ter 1 milhão. A gente não, que ele pagou 1 milhão. A gente não pagou 1 milhão disso, vivo, que não é comprovado. Aí você pega, podia ter alguma coisa da Receita Federal para ver. Mas acho que esse cara, acho que dificilmente uma acusação dessa aí vai dar em nada, porque não é nenhuma coisa assim. Esse é FBI, se o FBI é feito. Mas a gente não pode abusar, porque quem somos nós? A gente só está falando a notícia que está aqui. Mas são várias investigações aí, né? E você pega, presidente da CBF, você não pode ganhar, você não ganha tanto assim para ter 15 milhões de dólares. Aí você é vice-governador, você não usa um salário de 25 mil, se eu não me engano. Então tem que ter investigação, mas você dá, não é só isso na mão, é uma garantia de 15 milhões de dólares, que são quase 70 milhões de dólares. Então, e aí já entra em vários escândalos que já estamos, infelizmente, estamos cansados de ouvir. Aí já vem na cabeça que o atual presidente da CBF também não pode sair do Brasil porque ele tem medo de ser preso. Aí ele falta em várias reuniões. Não dá explicações. E aí fica essa bagunça do futebol brasileiro que, meu, é até chato falar disso, né? A gente fala que a gente não... De novo, a gente não pode acusar ninguém. A gente não tá falando que ele é culpado, não tá falando nada disso. A gente só tá falando o que está escrito nos veículos midiáticos. Que o Marinho foi transferido para os Estados Unidos, teve que pagar 1 milhão para isso. E era o acordo entre as autoridades federais americanas. Como seria bom se ele pudesse falar só de futebol e não ter que falar essas coisas. Toda semana tem uma coisa nova para falar. Toda hora é uma nova que aparece e pelo jeito vai assim por um tempo ainda. Tomara que descobriu tudo e o futebol fique limpo. É o que a gente espera. E que tudo, até essas coisas embaixo do tapete, né, que ninguém desconfia, também sejam descobertas. Essa nova investigação, essa velha investigação do FBI com o Marinho pode render ainda muito mais assuntos e a gente pode falar disso também em outros programas, se isso de fato acontecer. E pelo que a gente está vendo aqui, não vai ser difícil de não acontecer, né? Mas vamos mudar o clima aqui, vamos mudar até de esporte, porque essa notícia, essas coisas de roubalheira no futebol deixa a gente sempre para baixo, né? Vamos mudar de esporte, vamos para o basquete, vamos falar um pouco da NBB. João tem mais informações para a gente, né, João? Exato. Na última segunda-feira começou a 8ª temporada do Novo Basquete Brasil e até agora tivemos 3 partidas. Na segunda, um jogo apenas, o Flamengo foi o atual campeão, o Flamengo, né, foi derrotado pelo Bauru fora de casa, perdeu por 77-73. Ontem tivemos mais 2 jogos. O Franca venceu o Macaé em casa também por 77-73. E o Rio Claro bateu a Liga Sorocabana por 82-67. O Rio Claro, com isso, fica na liderança provisória por ter o saldo maior. E hoje ainda teremos, nessa quarta-feira, 4 partidas que vão completar essa primeira rodada. O Pinheiros vai receber o Minas. Caxias do Sul pega o Brasília. Basquete Cearense enfrenta o Mogi das Cruzes e o estreante Vitória joga contra o São José. Lembrando que os 4 primeiros colocados ao final das 30 rodadas da primeira fase classificam direto para as quartas de final. E do 8º ao 12º colocado jogam, não, direto para as quartas. E do 8º ao 12º jogam as 8ª de final, valendo mais 4 vagas para as quartas de final. Ontem o Franca, como você falou, o Franca jogou contra o Macaé Basquete e o Nezinho, né, que agora é a nova contratação do Franca, jogou, fez 22 pontos e foi aplaudido de pé lá no ginásio de Franca, ou seja, já chegou com tudo, Nezinho aí, uma boa aposta para o Franca que é uma das equipes soltar uma piada aqui que eu preciso falar. Um comentário que foi até no semestre passado, né, Flavião? Que o Bauru ganhou esse jogo porque ele veio mordido. Então... então, já o Bauru ganhou ali do Flamengo. Foi um jogo interessante assistir esse jogo. As duas equipes atacando bastante. Foi bem apertado, né? As duas maiores equipes. Acabou com 4 pontos de diferença só. Acho que são as duas maiores equipes atualmente. Como o Tabelinho falou, o Franca quer retomar um pouco o bom basquete que já teve. Acho que São Paulo é o estado, acho que é a cidade mais tradicional no basquete. E eu acho que é uma boa aposta, mas ainda falta muito para desmancar o Flamengo. Acho que essa homogeneização, acho que é o Flamengo, inclusive, ano passado foi campeão mundial. Claro, não conta com os times da NBA, o mundial. Mas o Flamengo ganhou outro. Sim, talvez está liberando aquele campeonato com o melhor time do mundo fora da NBA. Porque antes era o Brasília, agora é o Bauru, mas também continua. Sim. Então acho que é muito grande. Troca os adversários, mas está sempre o Flamengo, sim, ali figurando entre os principais candidatos ao título. Vamos falar agora. Bom, nosso tempo já estourou, mas a gente... Hoje é um programa excepcional. Vamos um pouco além do nosso tempo. Giovanni, fala um pouco da NBA pra gente. Então, foi preciso de muita persistência de Toronto para vencer o jogo por 102 a 91 contra o Dallas Mavericks. Era muito difícil apontar o vencedor no American Airlines Center até o último quarto do jogo. No começo, os Raptors levaram de ligeira vantagem com o Kyle Lowry, que converteu 27 pontos e 10 assistências, ao lado de DeMar DeRozan, com 20 pontos, e Luis Scola, com 19 pontos e 12 rebotes. Com o resultado de ontem, o Toronto Raptors chegou à sua quarta vitória na temporada. Os Mavs armaram sua segunda derrota, contudo, eles estão com 2 vitórias. O próximo desafio da franquia canadense nesta quarta, às 11 horas, contra os Thunders fora de casa. Já os Mavs encaram os Hornets na próxima quinta, às 11h30, novamente diante de seu torcedor. E os Lakers perderam mais uma. A segunda franquia mais vitoriosa da história da NBA segue sem saber o que é uma vitória na atual temporada. Na noite desta terça, a equipe de Kobe Bryant e do brasileiro Marcelinho Huertas caiu diante do Denver Nuggets por 120 a 109 em pleno Staples Center, perdendo a quarta seguida em 4 partidas. O grande algoz dos donos da casa foi Kenneth Faried, o Manimal, que conseguiu um duplo-duplo de 28 pontos e 15 rebotes. O ala Danilo Gallinari também foi bem, com 21 pontos e 8 rebotes. O próximo compromisso de Los Angeles é contra os Nets em Nova York na próxima sexta, outra franquia que também não venceu nesta temporada. O Lakers, que a gente já falou isso aqui ontem, né? Tava maior aqui, foi ontem. Que nossa banca, a rádio que torce pro Lakers, já todo mundo aqui já falou. Todo mundo. Eu falo pela rádio. Já sei, ninguém vai falar que torce pra outro, né? Torce. Então, Lakers, sabe? Mas tá difícil, né? Até o Kobe Bryant, que é o ídolo maior. Maior não, um dos maiores ídolos do Lakers, maior na atualidade, até ele. Tá até na idade, né, eu acho, no clube. 37 anos. Nosso querido Beto entrou aqui. Beto. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Tabelinho. Beleza? Entrei só pra fazer um parecer da rodada, né? Que foi. Você está diretamente nos Estados Unidos, pode falar pra gente. Aqui na Flórida tá boa. Tá muito bom. Foi Charlotte Hornets, venceu o Chicago Bulls por 130 a 105. O Indiana Pacers se recuperou na temporada, ganhou a primeira contra o Detroit Pistons, 94 a 82. O Atlanta Hawks ganhou em Miami, do Miami Heat, 98 a 92. O New Orleans Pelicans perdeu para o Orlando Magic, 103 a 94. O Sacramento Kings perdeu para o Memphis Grizzlies, 103 a 89. E os outros jogos que o Giovanni também já comentou, que foi Mavericks e Toronto, e Lakers e Denver. E eu acho que eu só quero fazer um relance do... Primeiro, não torço pro Lakers, tá? Me recuso a torcer pro Lakers. Não, nossa! Brincadeira. É Clippers, né? Clippers, não. E falar que ontem o recorde foi batido do Andre Drummond, do Detroit. Ele foi o único, ele é o... Primeiro jogador, antes só de Kareem Abdul-Jabbar. Só isso, o Kareem Abdul-Jabbar. Ele fez 25 pontos e 29 rebotes. Nossa, é o único a fazer isso 2 jogos seguidos, desde Kareem pouca coisa. 29 rebotes é muita coisa. É, ele praticamente ele tirou todos os rebotes do time de Indiana, mas não saiu com a vitória. Ele bateu o recorde de combinação de pontos e rebotes nas quatro primeiras rodadas. Acho que foi mais de 80. Isso. É mais de 80. Já tá pronto. A média, acho que 80. A média dele foi 20. A média é 20 pontos e 20 rebotes. É. É, hoje também tem um jogo muito bom. Infelizmente não vai ser televisionado e vai ser muito tarde, 1:30 da manhã, para quem quiser acompanhar. Golden State Warriors contra Los Angeles Clippers. Da manhã a gente vai falar muito mais sobre esse jogo e também nos outros jogos. Nosso tempo já estourou o máximo possível, então já vamos nos despedir aqui. Muito obrigado, João Pedro, pela sua presença. Boa noite. Boa noite, Tampelini. Boa noite, ouvinte. Obrigado por todos, por tudo. Obrigado a todos, por tudo. E até a próxima. Guilherme Souza, muito boa noite para você também. Boa noite, Tampelini. Boa noite, produção. Boa noite para o ouvinte. Espero estar de volta logo. O nosso José Roberto Clé. Boa noite para você também. Boa noite, Tampelini. Boa noite, ouvinte. E até a próxima. Giovanni Antonelli, muito obrigado. Boa noite, Tampelini. Boa noite, ouvinte. Queria mandar um abraço para a galera da Baixada Santista que está ouvindo a gente aí hoje. Boa noite aí. Boa noite, galera da Baixada Santista. Esse salve do Giovanni. E por último, mas não menos importante, um pouquinho, não, mentira, Gustavo Lúcio, boa noite para você também. Boa noite, Tampelini. Boa noite ao nosso ouvinte. Até mais. Sempre agradecendo também nossos trabalhos técnicos e sonoplastia de Flávio Rangel e Doni Paruti. Boa noite a todos, até amanhã às 8:30 e a gente se ouve.